sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. O som do forró está no ar. Apresentação: Evandir Pedrosa. Gente, que TBT é esse pra gente fechar nossa quinta-feira, né? Quinta-feira tivemos lá em cima Saia Rodada com Ponto Final. Música dos Nonatos, interpretada pelo querido Raí, Saia Rodada. Forrozão Chacal trouxe Perdidos. Foi um grande sucesso do tempo do Forrozão Chacal. Cavaleiros do Forró. Que dizer, hein? Minha Rainha. Música linda, só me lembro de Elisa Clívia. E Calcinha Preta cantando um dos seus hinos, Mágica. Gente, que alegria estar com vocês nesse clima retado, maravilhoso. Clima topado, mas topado de verdade, quinta-feira de TBT. Eu tô indo embora, mas vou deixar vocês com Valquíria Santos, ex-magníficos, que vai lembrar, relembrar duas músicas pra gente fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje. Verdadeiro Amor e Sinal. E sabe quem ela convidou? A Vini Vini. Quer mais sucesso, ó? Beijo no coração, aproveita bem muito tua quinta, tá? Aproveita mesmo. E amanhã a gente tá de volta com o Sextou Arretado, porque você tá sintonizado em mais de 700 emissoras de rádio com o programa O Som do Forró, o programa da nação forrozeira. Fui! O que é sucesso? Toca aqui, O Som do Forró.

Rota Burger tem o cardápio mais diferenciado da cidade. Hambúrgueres artesanais, batata fritas e molho artesanal. São mais de 70 sabores em milkshakes e sorvetes express. Abrimos das 14 à meia-noite. Estamos localizados na Avenida José Bezerra Sobrinho, próximo à Nova Matriz de São Pedro. Rota Burger. Siga nosso Instagram, @rotaburger_tamandaré_oficial. Atenção, Tamandaré! Você quer comprar barato e pagar em até 10 vezes sem juros? Então não perca tempo! Vá agora mesmo aproveitar a promoção Dê Férias para o seu bolso do Lojão de Fábrica! Toda a linha de móveis, colchões, camas box e eletro em até 10 vezes sem juros! E mais, na promoção de férias para o seu bolso do Lojão de Fábrica, a entrega e a montagem dos seus móveis é inteiramente grátis. É isto mesmo, só aqui no Lojão de Fábrica. Você compra toda a linha de móveis, colchões, camas box e eletro em até 10 vezes sem juros, tudo com entrega e montagem grátis. E mais, nas compras a partir de R$ 599, você ganha um super brinde. Não perca tempo nem dinheiro. Vá agora mesmo e aproveite a promoção Dê Férias para o seu bolso do Lojão de Fábrica. Em Tamandaré, temos 3 lojas repletas de ofertas. Loja 1, na Rua Leopoldo Lins, próximo à Padaria Cristal. Loja 2, Rua Nova Afogados, no Pátio da Feira. E Loja 3, o Lojão de Fábrica Prime. Uma super loja com produtos exclusivos, tudo com preços promocionais para você. Chegou a hora para você parar de andar a pé. Venha para Chinerai Tamandaré. A parcela que cabe no seu bolso é aqui. Funcionando das 8 às 17 horas, às margens da rodovia PE60, sem número, com ofertas exclusivas e os melhores modelos de motos para você. Tá na hora de tirar aquele sonho do papel e tornar realidade. Venha para Chinerai Tamandaré. Visite o nosso perfil no Instagram, @chinerai_tamandaré. Chegou a hora de você parar de andar a pé. Colchão, divide até 10 vezes pra você, pode pagar. Venha pra Solar Móveis, venha economizar. Solar Móveis é a loja do feirão. Atenção! A Luz Ótica informa que todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã ao meio-dia, temos exames de vista. Vem aproveitar! Estrela do Mar FM, a sua rádio onde você estiver. Atenção, emissoras parceiras. Bom dia! A partir de agora, em 10 minutos no ar, em mais de 200 rádios de todo o Brasil, um programa de fé e evangelização. Programa Café da Manhã. Apresentação Padre Pedro das Romarias. Momento de meditação com a palavra de Deus. Programa Café da Manhã. 10 minutos diários de evangelização. Bom dia, povo de Deus. Nós vamos refletir hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 26. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós que sois pobre, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem e quando repelirem o vosso nome como infama por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é a vossa galardeão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os vossos pais diante deles, os falsos profetas. Amém. Ele é o homem de fé, de Jesus e de Maria. É o padre dos romeiros, padre Pedro das Romarias. Ele é um homem de fé, de Jesus e de Maria. É o padre dos romeiros, padre Pedro das Romarias. Uma vida dedicada. Agora, no programa Café da Manhã, momento de reflexão. Um pequeno comentário. São Lucas divide as bem-aventuranças em duas partes, a dos pobres e a dos ricos. Não devemos meditá-las em seu sentido material, mas com os pobres tiveram a estima de nosso Senhor e os ricos fossem detestados por ele. Não é assim. Devemos entendê-las no sentido espiritual. Ser pobre de espírito vale para os pobres e ricos. Um pobre pode ser egoísta ao fechar-se em si mesmo e não partilhar nada com os outros. E o rico pode pensar nos outros que precisam de ajuda. Sendo assim, pobres de espírito, será que somos pobres de espírito ou sejamos? Pensamos nos outros, tomamos a iniciativa de dirigirmos as pessoas com quem vivemos. Devemos rezar a nosso Senhor, que nos deu exemplo quando tomou a iniciativa de salvar-nos, ainda quando éramos pecadores. Amém? Sofre coração que chega aos olhos mareja, que peleja de missão, sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne, o pão, pelas mãos de quem trabalha. De segunda a sexta, levando a palavra de Deus para todo o Brasil, através do rádio. Apresentação, Padre Pedro. Bom dia, Padre Pedro, sou Geraldo de Canhotinho. Gostaria de pedir orações por minha filha Rafaela. Eita, Canhotinho. Um abraço, Geraldo. Rafaela, Deus abençoe. Bom dia, Padre Pedro, sou Raquel de Maceió, Alagoas. Gostaria de pedir oração por toda a minha família. Amém. Alagoas, morei aí. Eita, que bom, né? Morei aí, né? No seminário arquidiocesano de Maceió. Gosto muito de Alagoas. Um grande abraço. Envie uma mensagem ou áudio para 81 99710-8896 e participe do programa. Estamos aguardando seu áudio. Diga seu nome, o nome da rádio, o estado e cidade. Programa Café da Manhã com o Padre Pedro das Romarias. Por fé em Deus, a gente chega lá. Eu sou aquele que da sociedade se excluiu, vivendo à margem, nada que saber. Uma vida nova um dia experimentei, quando na esperança deixei renascer. A fé, o amor, a paz com os irmãos, nasceu alegria no meu coração.

nossa página no Facebook e siga nosso Instagram, Estrela do Mar FM 87.9. Eu não sou cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro, não, pra viver tão desprezado. Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Tu só sabes maltratar-me, e é por isso que eu vou embora. A pior coisa do mundo é amar sendo enganado. Quem despreza um grande amor não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado. Tu devias compreender quem por ti sente paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. É sumi sincero. Siga assim, é Jerry Smith. Mamãe, lago papá. Eu tive que escolher. Jerry Smith. Se eu queria putaria, a vida certinha. Se eu ia beber refri, eu tomar umas pingas. Fiquei do do nada eu tava com meu pai na bagaceira. Ai, papai é o rei da recuada, e o rei da recuadinha. Papai bota nessa fada, eu boto nessa fadinha. Papai é o rei da recuada, e o rei da recuadinha. Papai bota nessa fada, eu boto nessa fadinha. Eu boto, boto tudo nessa fadinha. Boto, boto tudo nessa fadinha. Papai é o rei da recuada, e o rei da recuadinha. Papai bota nessa fada, eu boto nessa fadinha. Sincero, oh, oh, oh. Yeah, Jerry's bitch, yeah. Vamos nessa. Mamãe largou papai. Infelizmente eu tive que escolher. O quê? Se eu queria, putaria, a vida certinha. Se eu ia beber frio, tomar umas pingas. Fiquei em dúvida uma semana inteira. Tava com papai na bagaceira. Papai é o rei da revoada, e o rei da revoadinha. Papai bota na sapada, e eu boto na sapadinha. Papai é o rei da revoada, e o rei da revoadinha. Papai bota na sapada, e eu boto na sapadinha. Boto, boto tudo na sapadinha. Boto, boto tudo na sapadinha. Papai é o rei da revoada, e o rei da revoadinha. Papai bota na sapada, e eu boto na sapadinha. Jerry Smith, esqueça tudo, bebê. Faz barulho, bebê. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Bate palma pro Jerry Smith aí, Jerry. Tava tão tristão quando ela apareceu. Os olhos que fascinam logo. Vou deixar com você, Laí. Meus amigos falam que eu sou demais. E é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que vos falam que eu sou sonhador. E diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Está não existe, sou cabra da peste. Meu. Apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. passava tanto sonho. Os olhos que fascinam. Meus amigos falam é somente ela que nos satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Você plantou. Isso é que nos fala que eu sou sonhador. Laírdo, me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabe, surda, se sou cabada pé. Apesar de colher as batatas da terra. Vamos com essa galera pra onde? Vamos junto até pra guerra. E não canta, quero ouvir. Rádio Estrela do Mar FM 87.9. Play. posso mais viver sem você. Sem você, meu amor, leila, quero te ver. Porque não posso mais viver sem você. Sabe o que sinto quando eu vejo a cubana? Só Deus sabe o que sinto. No suar dos tambores, dança, dança do ventre. Quando rufa os tambores, dança, dança do ventre. A cubana negrita quer mostrar seu jeito diferente de dançar. A cubana negrita quer mostrar seu jeito diferente de dançar. A cubana tem ginga, tem malícia e talento. A cubana tem ginga, tem malícia e talento. No rufar dos tambores, dança, dança do ventre. Quando soa os tambores, dança, dança do ventre. A cubana negrita quer mostrar seu jeito diferente de dançar. A cubana negrita quer mostrar seu jeito diferente de dançar. Só porque não quis ser teu namorado. Diz que eu tô viciado em te manter. E o pior, que eu tô mesmo. Se tem paredão, eu tô no meio. Se tem de manter, eu tô no meio. Não nasci pra ficar amarrado. Eu fico bebo, mas não fico apaixonado. Filminho eu tô fora, revoada eu tô dentro. Pronto, preparado e querendo. Pronto, preparado e querendo. Me chama pro moído pra ver se eu não vou correndo. Tô pronto, preparado e querendo. Pronto, preparado e querendo. Pronto, preparado e querendo. Pronto, preparado e querendo. Vai! Tu falou que eu não tô valendo 50 centavos.

Quero muito abraçar o teu corpo, beijar tua boca e depois te dizer: a paisagem mais linda do mundo pra mim é você. Você é tudo que eu preciso para ser feliz. Você tem a beleza das flores e dos colibris. Tu és minha alegria e tristeza. Você é o meu sonho real. Simplesmente você é meu bem e também o meu mal. Quero te levar toda noite pra cama. Quero te mostrar como é que se ama. Te levar aos delírios, balançar nossa cama. Te levar aos delírios, balançar nossa cama. Obrigado. 87.9 Estrela do Mar FM. Sentimento. A luz, quero te ver de pouca roupa. E no suor das suas curvas quero me afogar. Você me toca de um jeito que me deixa louca. Falo besteira no ouvido que cê vai gostar. Nega, assim tu acaba com meu psicológico. Chama painho no ouvido que eu gosto. Eita morena que tira minha paz. Tira minha jeito que me satisfaz. Mal acabou uma, eu já quero mais. O tesão subiu que fogo do ar. Acende a luz, quero te ver de pouca roupa. E no suor das suas curvas quero me afogar. Com meu psicológico, chama banho no ouvido que eu gosto. Eita morena que tira minha paz. Tira minha paz. Vai, faz aquele jeito que só você faz. Você sabe o jeito que me satisfaz. Não acabou uma, eu já quero mais. O tesão subiu que o fogo do. Vem, faz aquele jeito que só você faz. Você sabe o jeito que me satisfaz. Mal acabou uma, eu já quero mais. O tesão subiu que fogo do. Vai, faz aquele jeito que só você faz. Você sabe o jeito que me satisfaz. Não acabou uma, eu já quero mais. O tesão subiu que fogo do. Vem, faz aquele jeito que só você faz. Você sabe o jeito que satisfaz. Mal acabou uma, eu já quero mais. O tesão subiu que fogo do. ZYT 817, Canal 200, Rádio Estrela do Mar FM, 87,9. Uma emissora da Associação de Moradores do Bairro Estrela do Mar, Tamandaré, Pernambuco, Brasil. Vai construir ou reformar no Depósito de Cimentos Toledo. Você vai encontrar uma ampla variedade em materiais de construção. Lajotas, lajes, pré-moldados, ferragens e uma super variedade em tintas, conexões e muito mais. Já sabe, né? Vai construir ou reformar e tá precisando de material? Passa no Depósito de Cimentos Toledo ou ligue 3676-2689. 3676-2689. Avenida Santos Dumont, número

7, as 7 mais do Brasil. Top 7. O Marcos e o Belucci chegando com o Natson, o Ferinha. Que versão, gente. Como um beijo. A noite em que te conheci, era só você e eu. Tinha tanto pra dizer. Não, não vá embora, meu amor. Temos muito pra viver. Então ouça bem. Irei aonde você for. Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor. Fazer um Nadson Ferinha, Marcos e Belucci, que honra estar aqui com vocês, as mãos. Brasil, vamos embora. Aos momentos de amor, e se for eu sei como pode acontecer. Sinto muito te perder, mas agora mudei. Olho tudo ao meu redor e posso dizer: meu corpo chora por você. Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor, fazer o mundo me ouvir um momento. Que todo amor que eu vivi transformei. Você sente como um beijo. Mas o tempo se passou. Esperei por um sinal que não me encontrou. Agora deixa essa canção pra que possa me ouvir. Fazer o mundo me ouvir um momento. As top do Brasil, top 7. Eu já não sei mais o que vou fazer. Se continuarmos desse jeito, eu não vou ficar mais ao seu redor, lembrando de quando era. Caju pra baixo! Não tá me fazendo bem. Sei que pra você também a melhor escolha a gente terminar. Assim não dá mais pra mim. Tamo chegando no fim, então é melhor a gente conversar sobre o futuro. Eu quero te perguntar se me vê com outro alguém, se tá ok, vamos terminar. Mas se não quiser me ver com outro alguém, é melhor pensar. Se me vê com outro alguém, se tá ok, vamos terminar. Mas se não quiser me ver com outro alguém, é melhor pensar sobre o futuro. Do muro, eu já não sei mais o que.

desse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. É uma pena, eu não sei que você ama. Eu virei dono desse ciclo essa semana. Mesmo, é uma pena, eu não sei quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Ai, ai, oh, é uma pena, eu não sei quem você ama. Eu virei dono desse chip essa semana. Nossa Senhora! 7! As 7 mais do Brasil! Top 7! Yeah, if it was me. Yeah, I love on me too. Yeah, oh, don't you know if I was in your shoes? I'd probably make a move, make a move, make a move. Diamonds on her.